7740. Tá, vai. O 3895 ali mantém após o web na curta. Após o web ali mantém, 3891. 9-1. Após desvio, vou ler da 3191. Max Terra Golf, pronto para cobrir as condições? Salvador, opera visual, pista 1-0. Procedimento em uso ILF X-Ray para pista 1-0. Temperatura 3-1 graus. Ponto de orvalho 2,5 graus. Teto 2.000 pés, esparsas. Visibilidade 10 km ou mais. Chuva nas imediações do marcador externo. Vento 0,25 graus com 7 nós. Esquerda 1,5, parte 3 aguardando. Chama para o ingresso da parte 1. Salvador Ground Zero 477 Ram is preparing to land to Magnet. Beeper no more till in 3 hours and 40 minutes. Alpha and 8 Galleon. Galleon 129-0340, approve taxi right side via India. When you enjoy Alpha, contact our 118.6 QNH 1014. Roger, clear for taxi, hold short ground in 1. One zero via Ida and chart now for contact tower 118.6. Subject 477, taking up the lead. Have a nice trip. Gentileza, verifica a frequência 12775 para ver se o ATI já está no ar. Observando a saída do 37, chegou à sua frente até o portão 4. Levando gol, prossegue para 04. Salvador. Fala, Salvador, muito boa, é o 6740 Web, livrou, tá na Alfa. 6740, boa tarde, pousou, livrou na Alfa, primeira esquerda via Kilo, via Pátio 3, até o portão 07 do Pátio 1, seguindo o 37, tá com alguém já aqui no Pátio 3, quase ingressando no Pátio 1. Ativo, vamos ingressar a Kilo, Pátio 3, vai pro 6740, seguindo outro. Roger, hold the position. In position, Lula 477. Tá 3191 agora com Recife, ONU 33, decimal 25, alterna 125, decimal 1 no bom voo. Recife 13325, alterna 125, ONU 33, 3191, muito obrigado. Controle Salvador, boa, o 3895 passando 2400 pés. 3895, bom dia, contato radar na decolagem, sobre 340, saída da El. 340, possibilidade de mandar presente direto da El? Autorizado. Obrigado, El, 3895. Como é que a Conventa efetue o primeiro circuito pela direita, ok? Está autorizado a colar no 0050 com 5 nós. Iniciando com 123. Go 1477, line up and wait. Roger, line up and wait. Runway 10, go 1477. Siga. Go 1 777, aprovado Porto Seguro, nível de voo 320, direto Porto Seguro. Decola pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva direita. Inicialmente, cumpre o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 1.9.8, por 1.8.6 e o código 5456. Ok, então, autorizado Porto Seguro, decolando pela 1.0, mantém o perfil da saída da El Leda, mantém a reta até 2 mil pés após curva direita, controle 198 ou 118.6, 5456, seu transponder. 456, portão 5, chame pronto, gol 1.7. Vai chamar. 098, bom voo. 098, obrigado. 04, complete com a torre, 118.62, bom dia, bom povo. Obrigado. 4 de Salvador, boa tarde, é o Condor 23, decolado na sua escuta, saída da El. Condor 23, boa tarde, contato radar na decolagem, subiu ao nível 360, direto da El da presente. Direto da El da presente, 360, Condor. Salvador, muito bom dia, 3604. 3604, continua a aproximação no zero, aguarde pista livre. 04. Mike é com o Vitor, livre base, vai aguardar apenas a arremetida na 17, ok? Aproxima e aguarda a arremetida. Afirmativo, aproxima e aguarda a arremetida. O gol no 477-040-612, livre decolagem. Obrigado, Mário, 4076. Solo Salvador, o gol 777, no gate 5 para o push e acionamento. Pushback atualizada, pushback em acionamento atualizado, é pode táxi, gol 1.7. Vai rebotar pro táxi, o gol 7. B04 autorizado, pouso no 0, 060 com 8 nós. Teve pouso na pista no 0, 3604. E o Mike Acubito final dá um no site visual com a aeronave final. Estimativo, aguarda a arremetida do Mike Acubito. A gente vai tocar e aguarda no site. O gol 1477, Bonnet 12, Salvador Deporte 109.8. 109.8, thank you, have a good day, 1477. 109, informação papá. Confirme o gol no 477. Portanto, 32, 106. 32, 106, boa tarde, aciona a identificação, deixa o 0620, vigilância chegada à maré. 060, identificou a maré, 32, 106. Salvador Departure, confirme o good morning, 1477, dial Departure, passing 2000 to 411, 360. Go 1477, good afternoon, radar contact on takeoff, climb maintain flight level 360, dial departure, clear direct dial. Very clear direct dial, go 1477. Controle Salvador, Mike Serra Golf, também já de descida, autoriza manter a proa para conseguir contornar a formação aqui, posteriormente voa Paripa. Gente, eu preciso saber se o senhor tem condição de cruzar os 50 em mais 10 milhas. Vou incrementar aqui a razão de descida. Lhe agradeço. Já que o senhor vai manter a proa, se o senhor não conseguir cruzar o 050 em mais 10 milhas, eu vou ter que pedir que o senhor desça em fazendo órbita, porque o senhor vai acabar interferindo na chegada de instrumento, ok? Ok. 3604 ao Zulu 3, direito 219. 219. Condor 23, controle. Prossiga. Restrito nível 3, 20. 320. Afirmativo, não tem tráfego, vai que é convite, fica à vontade. Alô, Salvador, o TAN 3604, de fronte, escuta. O 3604, ingresso à esquerda, já ingressando via Kilo, pátio 3, porção 01, vai manter posição logo antes da entrada do pátio 3, tem um gol puxando no 5 que o impede de prosseguir com o táxi, ok? Ok, pátio 3, aguardando o gol pro 01. Sudoeste, corrijo, sudeste, passando 070 em descida, um Sierra Romeo 22. 2407. Controle Salvador, bom dia, então 0001, seguinte informação, papá. 2001, bom dia, senhor, identificação, desse é o 070, vigilância, chegada à maré. 070, 8001, maré, chegada. 3295. 3295, prossiga. 3895, chame Recife, 1033, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom voo. 3325251, 3895, boa. Serra Golfo, controle. Boa tarde, 1041, boa papá. 1041, na guarde. Mike Serra Golfo, controle. A escuta, prossiga. O senhor vai ter condição de prosseguir na aproximação pelo norte ou perde condição visual se for por lá? Santa Tom 36 aqui pela esquerda, descendo em óbito, já intercepto aqui a proa do... Aliás, não, corrigindo. Proa 060 aqui, eu intercepto a portão Caixa Prego. Pois não, o... Portão Veracruz. Seguinte, o senhor manter as condições visuais, se necessitar de qualquer desvio para se manter nessas condições, o senhor só me avise. O senhor está livre para voar direto na proa de Paripe, se tiver condição, Mike Serra Golf. Sente o Golf, tá a visão aqui com a ilha de Taparica, tá descendo para Alfa 1500. Azul 4076, prossegue na descida, agora 4000 pés ajustado, 1014. 4014, 4076. Então o tráfego previamente formado, fazendo 360, sua posição de 10 horas, agora 7 milhas. Sente 4076. Condor 23, chame Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, boa tarde. 33, 25, 251. 777, para táxi, está com 109 a bordo, 2 horas e 51, alterna Confins. Confins, 2 e 51, é 69, não viu bem? 109, senhor, 109. 109, copiado, táxi direita via Juliette, ingressando na Alfa 286, altímetro 1013.9, com a pequena variação até 1014, boa viagem. Ok, então, direita Alfa, ponto espera 186, obrigado. Hotel Lima Tango, tampa 1420, conforme, 17, curva direita, axé, 198 se for afastar, 186 para decolagem, padrão no 0117 por enquanto, Hotel Lima Tango. 017-186-298, até que está bom, autorizado, né, sair do hotel de Matar. Correto, pátio 4 selecionado por B03 de novo? Afirmo. Bom voo, Dourado. Valeu, velho, é bandeira. Dourado está de boa voo. Tá, pode estar parecida. Valeu. decimal 25, if unable 125 decimal 1, good day sir. Roger, Restrict, level 300 and contact Recife 7, frequency 133.25, if negative contact 125.1. Thank you, have a good day, go 1477. 7, autorizado a linha decolar na 10, 09062. Autorizado a linha decolar na 10, go 777. Chame táxi. Vitor girando base para 17. Mike com Vitor, reporte arremetida. Reportada na arremetida com Vitor. Afirmativo, livre táxi, Hotel Limatango, aguarde posição do Mike Covid para decolagem. Proa de pelo, gol no 041. Após desvio, pelo, gol no 041. Passenger 060, tá 3216. Desce 050, 3219. 050, tá 3216. 8001, desce 0620. 0620, 8001. Paulo Salvador, bom dia, do Triplo Papá Romeu Charlie. Triplo Papá Romeu Charlie, Vitória da Conquista, 85, pátio 3, pronto pra copa? Pronto pra copa. Informação em curso é a Papá, ok? Altímetro no 013, 1013 agora. Salvador, aprovado, Vitória da Conquista, nível 085 visual, decola pista 10, vai curvar à direita. Inicialmente sai restrito a 1.000 pés via corredores, axé, caixa prego, está restrito até o farol da barra, ou liberação pelo controle em 119, decimal 8, a torre 118, decimal 612, e o código 5477, triplo papá, meu Charlie. Meu Charlie acionado 5477, decola 10, curva direita, restrita 1.000 pés, corredor axé, Vera Cruz, caixa pregos, até a liberação do controle em 198, a torre 1186, Romeu Charlie. Correto, parte 3, acionamento autorizado, chame pro táxi, qual é o POB? 01 POB. É o único acionamento autorizado, chame táxi, triplo papá, Romeu Charlie. Acionar a chamada para o táxi, Romeu Charlie. Afirmativo. Nosso externo vai estar travado, 4076. Pouso 4076, autorizado pouso no 0, 120 graus com 8 nós. E pouso no 0, 4076. Salvador, muito bom, boa tarde, agora é o 674 da web, estamos aqui na posição número 7, ciente da Papá para a Copa. Último, bom dia, boa tarde, já o 6741, Papá confere, 1013 no altímetro, no 013, quando para a Copa, agora luz 340. Afirma, prossiga. conforme então, aprovado Guarulhos, nível de voo 340 via aeroviária Upper Whisky 50, pista no zero, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva A, direita, perfil de subida da Helena Pauleta, direto Bidev, controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6, Sônia Código 5 no 5. Máquina Golf, chame Torre Salvador, 1 no 8.6, bom pouco. 8.6, Máquina Golf. Decola da 10, 2 mil pés, 3 milhas, curva direita, Nadael, Leda, Bidev, 19.8, controle, 18.6, torre, e o transponder vai ser o 5.5, 6741, Web. 5.5, correto, portão 7, chame pronto. Chamaremos pronto. 4, até ali matamos. Juliette, Salvador, Cairo, Lourenço, decola pista 1-7, vai curvar direita, ascensão para 1 no mil pés via corredores, axé, caixa pega. 19.8, 18.6 com a torre, acione padrão 0-1-60, Vitor Indy, Juliette. Moro Romeu Charlie acionado, pátio 3, pronto para o táxi. Tá com pátio 403 no PB? Mike é com o Vitor. Mike está remetido na proa da Alfa, Mike é com o Vitor. Azul 4076, os 25, direito em 29. Direito em 29. Vitor Índia Juliette, reporte para o táxi. Controle Hotel 8001, poder perseguir 2000, passar abaixo da formação. Autorizado a 2000, 8001. Obrigado, 8001, 2000 pés. 076. Taxi Sierra Golf, autorizado pouso no 7, 130 com 10. Golf. Vai aprovando pelo gol no 041. O gol no 041, o senhor tem condição de se manter na proa 180, na proa sul? Afirmativo, proa sul por 5 milhas. Ok, está sob vetor radar, proa 180, limitado ao curso localizador, gol no 041. Sob vetor limitado ao curso localizador, gol no 841. Estabilizou, trânsito 3206. 3206, complete LS, chame a torre 1 no 8.6, bom pouso. 86, obrigado, boa tarde. Tá quanto? Eu bati o recinto. Aprovado, galhão, nível 320, via Upper Whisky 50, pista 10 da cola, mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva direita, o perfil de subida da Helena, após Leda, Bidev. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6 e o código 5510. Correto, cotejamento, chame pronto para puxar no pátio 3 de acionamento no Rio. Boa tarde, 4033 da Azul, ciente da Papá, autorização 1.60 Ilhéus. Ok, a informação em curso agora é Quebec, atualizada às 14h25. A única informação significativa foi o altímetro, que passou para 1013. Salvador Ilhéus, já temos aprovado o 1.60, só um instante a cota azul. Muito obrigado, 1013, azul 4.0.3. Solo Rio 9.649, está o 4.3 pronto para pushback acionamento. 9.649, temos embrado azul passando a cauda, coordenando aqui do solo, 5 tráfego liberado, está livre puxar, chame táxi aí, eu. Azul 4076, autorizado ingressar pátio 1 até o portão 08. Pátio 1, ingresso até o portão 8, azul 4076. Azul 4033 para cota. Pronto. Azul 4033, aprovado Ilhéus, nível de voo 3, correção 3, não, é 160, 160. Estão no zero, decola, mantendo a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após inicia a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 119, decimal 8, ator 118, decimal 62 e o transponde aos 5502. Autorizado 160 para Ilhéus, decola da 10, ao cruzar 2 mil pés, sou 3 milhas, curva direita no perfil da Dael, Leda, pós direto Ilhéus, controle 198, torre 18,6, transponde 5502, azul 4036. Correto, 5502, chame pronto para o espectramento azul. Chamará, tá no gate 9. Golfe. Confirmando, tá 32 no meio, embaixo de trabalho na 10. O 32 no meio, se for, 120 comércio. Obrigado. Então, 8001, complete com a torre 118, decimal 6, bom pouso. 86, bom trabalho, até 8001. Rodou a TAM 3605, nível 380 São Paulo, pronto pra cota. TAM 3605? Sim, 3605, eu tenho previsto aqui para 15 Zulu, 1500, o Calços fora. Hora certa 1430, em torno de no máximo em 2 minutos deve estar com ação do sistema. Pelo repetitivo seria o 360, prepara a subida da, da Lael, Leda após Leda direto Bridge. E assim que constar no sistema, eu te pago a autorização. Livre, tá, chama ingresso no 7. 1013 agora o ajuste. Tá 32 no meio, a direita em 29 aos 30. 29, boa. Salvador, boa tarde, é o TAM 32 no meio, é com a nossa escuta. TAM 32 no meio, boa tarde. Pousou, livrou. Na sequência, direita e esquerda, via Quilo, via Pátio 3, a retaguarda do César que está mantendo a posição no Pátio 3, será a posição 10 do Pátio Principal. Ativo Pátio 3, seguindo o César, aguardando no Pátio 1, na posição 10, 3, 2, 1, 6. O 727 à frente, no ponto de espera, chama na torre 1 no 8 decimal 6, altímetro 103. O triplo papel, meu tchau. A retaguarda do 27 da Rio, no ponto de espera, chamará a torre 1186, Roberto Tiago, com ajuste padrão. Calceiro 17 por alguns minutos, depois vai para o posição. Não, então vai ter que aguardar o Mac Covid, tem tráfego para decolagem aí e outro para o Mac Track, ok? Ok, então, ó, se autorizado, arremete ao Mac Covid e aguarda. Tá presente e negativo, tem um tráfego da TAM aí na curta, final no zero. É, então, Mac Covid pousa e aguarda aqui no ponto de espera da base. Afirmativo, então pousa e aguarda para arremetir do Mac Covid. Mac Covid. Usa Mac Track, o Golfo. Golfo ciente, aguarde para Mac Track. Estabilizado, pista vista, gol 041. 041, complete com a torre 118, décima meia, bom pouso. 16. 18,6, muito grato, 104 anos. 1. Salvador, muito boa tarde, gol 041, uma milha para o externo. 1041, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 041. O Mike é convite a remete agora? Está autorizado? Está autorizado, 130 com 10. Está na remetida, o Mike é convite. Gente, copiado, táxi em frente, então primeira direita via Juliette, eu ingressar na Alfa, transfira 1486, altímetro 1013, boa viagem, Rio 9649. Então 8001 no solo 33, direita 1219.